Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Já é? Anda lá. Certeza? Não. Mas deixa-me olhar para o gráfico. Mas não estou a ver nada. Não está a gravar? Tá, sim senhor. Tá, não estou a ver gráfico nenhum. Tu estás a olhar para a janela do Messenger, estás a conversar com a Catraia, nesta janela aqui ao lado. Ah, nessa. Ah, pois, já estou a ver. Está bem, está bem, pronto. Tens ali uma coisa chamada Playboy aberto, o que é aquilo? Ah pá, isso... o quê? Ah, era para isso que estavas a olhar, não era para o Correio e tal. Exatamente, pois era isso, era para isso. Ah, bem, tá. Pois, essa parte não é para dizer, já estamos no ano, já. Tens que ficar mais perto do... Pronto. Ai, não mexe comigo assim, não. Vamos agora. Pois é, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição dos Escolhos do Seu Escolho Eu. 86. Edição número 86, a 86ª edição. Sábado, 19 de maio de 2012. Tem que dizer sábado, tudo. Sábado, 19 de maio de 2012. No mesmo ponto, aqui à tem tua frente. Tudo, tem que dizer tudo, pá. No mesmo ponto, aqui à tua frente. Está a seguir ao S, não está? Não, está mesmo a seguir ao Playboy. Ah! Não. Não vejo. Enfim. Blá, blá, blá. Espero que estejam bem, os ouvintes, e que tenham... Dizem lá as coisas direito. Ah! Espero que estejam todos bem, espero que esteja tudo bem convosco. Tenham passado uma boa semana, que lá está na companhia da Antena Web. Uma semana que ainda não acabou, porque a semana acaba o sábado. Oh, pois, isso aí, acho que vamos continuar em desacordo. Para mim, a minha semana não, acaba o segunda-feira, segundo dia da semana. Quer dizer, terça-feira, não sei, mas não. Tu é que sabes. Se calhar para ti, sexta-feira é o quarto dia, assim, ou terceiro. Não, é o quinto. Pronto, sexta é o quinto, exatamente. Está certo. Oh, acho que até no dia tu me disseste que 2 mais 2 eram 7, para mim está tudo igual. Eu nunca disse isso. Disseste. Estavas a dormir, mas disseste. Estavas a sonhar com matemáticas. Ah, possivelmente. É. E mais? Pois, está bem. Ora, não, para mim a semana começa a segunda. Portanto, espero que tenham tido então uma boa... Parte de uma boa semana. Pronto. Porque o resto... Pronto, espero que também corra bem, não é? Mas ainda não passou, por isso não podemos dizer que já correu, porque ainda não passou, não é? E pronto, sejam bem-vindos a mais uma edição dos Cores que eu escolho eu. E pronto, vamos embora. Então pronto, está logo. Está logo. Falando lá do teu resumo da semana, como é que foi? Foi, olha, tive uma semana positiva, até negativa em certos aspectos pessoais, mas positiva para o momento levar para a rádio. Temos uma nova programação. Ai, não, já foi. Não, isso já foi. Então, ainda estás na edição 83. Então o que é que é, deixa ver. Não, olha, foi uma semana engraçada. Visão Braille, imprensa, edição 8. É verdade. Ano 8, 86. Olha, 8 é número 86, já é edição 86. É verdade. Deixa-me ler o que está aqui. É assim, foi uma semana... Eu fiquei, sobretudo, perplexo, digamos assim, é vida, mas assim, não é? Esta semana foi uma semana de mortes. Aliás, estes últimos de tempos tem sido uma semana de mortes. Só soube da Summer. E morreu de Dietrich Fischer. Não soube. O cantor, pronto, mas esse já tinha 86 anos. Pronto, o cantor lírico. Pois estamos à volta do 86. É verdade. É a missão 86, com o número 86 aqui ao lado e ele morreu com 86 anos. É verdade. Vamos lá, mais 86. Ora, eu nasci em 86. Ora, aí está. Eu tinha 86 até ao mês. Exatamente. Pronto. Continua. Mais 86. Não estou a ver ali um papel que tens ali a ver assim 86, mas não. 1,74. Não. Morreu mais quem? Só foi só. Pronto. Não, eu só 7 na semana passada. Ai, para ti, quinta-feira já foi na semana passada, é que podia ser esta semana. Para ti, a semana começa à quarta. Sim, assim, neste caso, por uma questão técnica, começou à sexta e acabou à sexta. Pronto. Porque senão aqui alguma das três mortes teria de me pedir de me escapar aqui do resumo e não é conveniente. Portanto, mas o Sá Sétimo morreu na quinta, não foi na sexta? Pronto, então é isso. Para mim, a semana... Começou na quinta e acabou na sexta. Exatamente, é isso mesmo. Uhum. Para mim, esta semana teve 8 dias. Percebe que eu digo de hoje a 8 dias, percebe? Era a altura de falar sobre a tua escolha. A tua resposta. Escolha. Ah, pois, neste caso, a escolha, não é a resposta. Podes falar agora sobre a primeira música de hoje. Qual é? Hoje não há muito para dizer em termos de resumo semanal. Então. Minuto semanal. Com Miguel. A edição de hoje é. Porque é uma ideia fixe. Noticiário das 8. Fazias um. Síntese do meio-dia. Com José Pedro Pinto. Eras tu? Eu sei, eu lembro. Fazias um resumo da semana no minuto. É? Que pinta. Anda lá! Tá bem. Então, pronto, já vai bater, fogo. Não sei, eu não posso que depois. Tem que ser. Ai! Sim. Quando eu era pequenino. A música. A música. Ora bem, na semana passada falamos em letras, não é? Letras de músicas, sobretudo foi por aí que escolhemos. Aliás, que escolheste e eu tive que ir para o rastro. Pois. Tive que me aguentar à bronca. No ano, não é? Foi a melhor música que já passou aqui. Todo, mas sem dúvida. Me esquecemos só dessa botinha. Ah, para uma coisa interessante esta semana. Só uma coisa muito rápida. Eu agora tenho ouvido mais Antena Web. Isto até parece mal dizer, mas é verdade. O quê? Eu tenho ouvido mais Antena Web. Ah, é verdade. Falam lá do esta semana. Epá, esta semana foi muito bom. Foi dos melhores programas que eu já ouvi até hoje. Em geral, não apenas Antena Web, não é? Porque era fácil. Eu não tenho ouvido praticamente nenhum programa. Para quem não sabe, esta semana comemorou na terça-feira um ano. É verdade. Dois anos. 10. Exatamente, pois. Antena Web tem 2 e tal. Não, Antena Web já tem quase 4. Exatamente. E esta semana já fez 15. É, pronto, olha, é assim, foi interessante. E é interessante ouvir agora que é tecnologicamente mais fácil, não é? Olha, ontem ouvi o Tempo da Antena. Ah. É verdade. Ouviste um programa teu. É verdade. Ah, fogo. E também ouvi o Saudade. Ah, fogo. Que eu gosto daquelas músicas. Ah, fogo. É verdade, hein? Ah, fogo. Eu gosto daquelas músicas. Ah, fogo. É verdade. Tanto fogo. Queres algum bombeiro para apagar o fogo? Sabes que o Quadras ontem foi baseado no teu telefonema. Já que gostaste tanto, meti outra vez coros. E desta vez escolhi os tops. Os dois coros que ganharam este ano o Encontro Nacional Norte-Americano. Sabias? Primeira parte com as mulheres e a segunda parte com o coro misto. É bem. Estás a ver? Pronto, acho que sim. Não, eu por acaso não. Esta semana ainda não ouvi o Quadras. Ouvi na semana passada, realmente. Mas ainda não ouvi esta semana. Vou ouvir hoje, em princípio. Ou não? Ou não? Não, nem ouves. Não, eu tenho muito tempo para ouvir. Ou não? Eu posso ouvir daqui a um ano. Ora bem, se a gente ainda cá estiver, porque isto não é como a gente quer, é como Deus quer. É verdade. De igual modo, no fim da ceia, eu tomo o cálice da nossa amizade. Ah, ok. Então quer dizer que aquela frase à frente tinha o da nossa amizade? É que eu só apanhei até o cálice. Estás a falar de quê? Da nossa conversa de anteontem. Qual frase? A frase eu tenho no Messenger, não é? Sim. No Skype. Como é que sim, mas tu disseste. Acabei de pôr esta frase no Messenger. De igual modo, no fim da ceia, eu tomo o cálice. Ah, tomou então, o cálice. Ah, então, acaba aí. Ah, ok. Está bem, está bem. Pois, por isso é que eu disse, então mas eu... podia ser apanhado, não é? Desde que é um mail que eu digo que eu tenho escolhas para 4 escolhas e só vês escolhas e o resto não interessa. Por isso é que eu disse. Basicamente és deficiente e és burro. Basicamente é por causa disso, mas não. Epá, a parte do deficiente, não. A parte do burro pode ser. Não. A parte do deficiente, do deficiente, não, não é pensar. Vais falar da música ou é preciso dar-te na tromba? É preciso dar-te na tromba. Não! Ora bem. Com a conversa já não sabe. Estavas a falar de letras. Eu sei qual é que é. Vai chamar o Kim. Eu sei qual é que é. O vai chamar a Ana e o Kim. É verdade. É verdade. Deixa eu ver se está no meu carro. Olha, ainda está. Ora bem. Vai ficar assim também. Ora bem. Nós falamos a letras na semana passada e eu achei esta letra curiosíssima. Gostei-me. Esta letra curiosíssima. Gostei mesmo desta música, desta letra sobretudo. E achei interessante a mesma coisa. Sabes que geralmente há. Há acordes já feitos, não é? É por isso que é fácil cair no plágio. Porque já há acordes feitos, não é? E mesmo que sem querer, tu acabas por... Como é que é dizer? Tu acabas por quase copiar, mesmo sem querer, melodias. Melodias. Foi o que eu disse. Sim. Não tem nada. Pronto. Resultado. Eles... Aliás, o Anakin aqui é feito... Ele faz isso de uma forma diferente. Porque os acordes não seguem a linha prevista, Portanto, são acordes inovadores por causa disso. Ou seja, em termos de acordes, em termos de acordes e em termos de letra, esta música é muito original. Faz parte do novo álbum, que chegou quinta-feira antes, não é? E pronto, e eu achei que podíamos ouvir a música, porque é uma música muito, realmente interessante em termos literários. Seguindo ainda, isto é um bocadinho em homenagem à edição da semana passada, não é? Em homenagem à edição da semana passada? Já viste? É uma edição que merece homenagem. Ah, já fui eu a escolher, tá, que merece, mas claro. Pronto. Euronews, mas claro. E o Eridano também merece. Pois claro. Não. O nosso... que saudade. O nosso ouvinte Eridano. O Eridano? Sim. Não sei quem. O que ligou para falar, por engano, né? Depois acabou de falar contigo. Não era por engano, mas eu... O que escolheu a música do Cálice? Ah! Ele dá no Barbosa, não era Barbosa. Só o amigo do Isidro Júlio. Exatamente, é isso mesmo. Ainda hoje de manhã eu e o João Isidro. A falar da Françoise, da Francisca Ardida. Mais! Pronto, e. E é isso. Pronto. Vamos então ouvir. Porque este é realmente o grande motivo pelo qual escolhi esta música. E pela realidade que ele reporta. Que é uma realidade interessante, porque não é uma realidade, digamos, real, é uma realidade surreal. E como tu és uma pessoa surreal, que vê tudo para além do real, já estás dentro do teu mundo. É isso mesmo. Curtiste Tótil? Tótil. Então bora lá. Boa Tótil mesmo. Chamam-se. Música número 1. Intérprete. Anakin. Título. O Desilusionista. Orquestração. Anakin Classman. Longe da cidade, vivia tudo conforme os conhecidos padrões do que é suposto. Seguiam-se as doutrinas e a lei natural. Missa ou domingo, festa em agosto. Honesta e penitente era a população que por maior bem tinha o coração. Numa noite fria, avistou-se um vulto com intenções menos que claras. Morria sem sombras dignas do oculto, com aparições breves e raras. E assomou à praça erguendo uma tenda com um estranho nome pintado à mão. Pobres almas à maior das salvações. Chegou o desilusionista mago habilitado por diplomas das melhores instituições. Foram avançando, primeiro o medo, depois com o gás da admiração. Putos à frente, velhos em segredo, uma densa roda de atenção. E quase hipnotizados já juravam ver um milagre pronto a acontecer. Que macabra abracadabra tomou de assalto aquele lugar. O feitiço das palavras que se ouviam cantar. La la la la la la la la, gritava forte a multidão. La la la la la la la la, pronto para curar utopias, paixões e outros tipos de ilusões. Constrói espantosos números com verdades bem mais estranhas que ficções. Palavras que se ouvem. bem. Depois já vemos os Kim e as Anas com os Enzo no Insta. Eu estou aqui em forma de protesto porque eu já tinha escolhido uma música. Não vi depois mail nenhum a dizer que ia ser alterada. Por isso eu vou com a minha escolha que era para a outra. Acabou. Mas eu disse que sabe. Não quero saber, não quero saber. O mail tinha primeira música, fingertips, não sei quantas. Uma Melancholic Melody. Mas como é que é? E eu escolhi logo os The Script com o For the First Time. Por isso é essa que eu vou trazer, acabou. Não tem nada a ver com o que vamos ouvir, mas pronto. Eu não li o mail seguinte. Estou aqui, sou deputado. Deixa-me terminar, que quando você fala, eu não interrompo. Já terminei. Ó, deputado, desculpa lá dizer, mas é assim, o e-mail ficou a seguir. Eu não recebi. Se você não viu. Eu não sou obrigado, desculpa lá, senhor deputado, eu não sou obrigado a verificar depois os mails que recebo, posteriormente ao momento do envio das suas escolhas. Não, portanto, não, senhor deputado, não, desculpa lá, senhor deputado, as três escolhas que me enviou são as três escolhas que eu assumo que vão ser escutadas no programa do dia seguinte. Desculpe lá, mas eu enviei-lhe. Então vamos fazer uma coisa. Então vamos ouvir os fingertips. Não, senhor. Acabamos de escutar os Anakin. Portanto, só faltam duas escolhas suas. A segunda e a terceira terão, obrigatoriamente, ser coincidentes com o escrito no referido mail. Isto já para não... Desculpe lá, Sr. Deputado. Eu termino já, Sr. Presidente. Isto já para não referir que... Só envia as escolhas poucas horas antes do referido programa, quando o seu concorrente barra companheiro já tem escolhas até agosto. Mas isso é um pormenor que o seu deputado com certeza não quer ir por aí, porque, claro, obviamente, o seu partido não tem voto na matéria. Ó, seu deputado, ouça uma coisa. Já tenho uma escolha para daqui a duas semanas. Eu não tenho uma escolha, eu tenho as três para dia 26, para dia 9 de junho, para dia 23 de julho, para dia 7 de julho. Até tenho para o dia 26 de agosto. Portanto, não 25 de agosto. Não venha com essa conversa, deputado, porque por aí não vá por aí. Não. Ó, seu deputado, não vá por aí. Não vá por aí. Ó, seu deputado. Não vá por aí, que o seu partido não tem qualquer competência nesta matéria. Ó, seu deputado, qual é que é o prazo para entregar... A lista de não há prazo estabelecido, mas diz o bom senso. É uma questão de princípios. Quem tem princípios, como eu, meu partido, envia as coisas antecipadamente. O senhor, quer o senhor do seu partido, não tem princípios, nem sabem o que é isso. Enviam só na noite anterior e quem sabe até já início de madrugada. É uma indecência, eu acho inadmissível. Não, desculpa, desculpa. Não vá para isso. Já estou a dizer, não vá para aí. Desculpa lá que não fui no princípio de madrugada. Foi às 10 e tal da noite. Não, desculpem lá. Mais precisamente 22. Encontrava-me na Grécia nesse momento a começar a analisar a situação, um local para podermos depois transportar para cá. E na Grécia era já meia-noite e meia. Portanto, Sr. Deputado, não vá por aí, que já lhe disse. Sr. Deputado, mas eu não sabia. Eu não sabia quando estava na Grécia. Não sabia porque não está a tempo ao programa, à agenda do governo, que está lá escrito que sexta-feira, 18 de maio, iria deslocar-me à Grécia. Eu e dois representantes do meu partido, como deveria saber. Mas isso é quando as pessoas estão atentas ao programa e quando cumprem a sua responsabilidade... Muito bem, quando cumprem a sua responsabilidade... Muito bem, coisa bem. Que o seu partido não faz. Muito bem, muito bem. Ó, Sr. Deputado, é assim, ouça uma coisa. Eu não estou a ver a vossa lista de viagens. Vocês passam o tempo todo a viajar, não fazem nada? Nós viajamos para o bem do país... Não, espera aí, deputado. Tem direito a responder. Nós viajamos para analisarmos situações exteriores, para podermos apreender e tirarmos conclusões positivas para o nosso país. É isso que o nosso partido faz e é isso que o seu partido não faz. Muito bem, como por exemplo, atualizar os preços ao nível dos outros países europeus, não é? O problema é que... condicionante. Nossa, deputado, só um instante, que ainda não acabei, não é? Ou seja, vocês aquilo que fazem é colocar os preços ao nível dos países mais altos, os mais desenvolvidos. É por isso que vocês viajam, que é para lixar a vida dos portugueses. É uma... Tenha atenção à linguagem, Sr. Deputado, nós estamos aqui em sua casa. É uma condicionante. Eu não disse... Ainda referente à subida dos preços que o Sr. Deputado mencionou. A subida dos preços é uma condicionante praticamente obrigatória, tendo em conta o desenvolvimento sustentável, deixe-me terminar, Sr. Deputado, e fique já a saber, até em relação a viagens, que ontem, inesperadamente, mas positivamente, antes de deslocarmos até Atenas, estivemos nos Estados Unidos da América e investimos várias, mas várias centenas de milhares de euros nas ações do Facebook. Portanto, no dia da sua estreia, é algo que vai trazer, de certeza, positivismo e boas mudanças para Portugal. Mas deixe-me terminar, Sr. Deputado. A subida dos preços é uma condicionante que teremos de optar e de viabilizar, sempre que possível, para, por conseguinte, aumentarmos a concorrência no mercado estrangeiro. Senhor, ao Sr. Deputado, mas olha uma coisa. Eu também passei a semana toda aí e ninguém disse nada. Por isso é que eu já inventei ontem à noite, que eu também estive lá esse tempo todo. Não, o senhor deputado não esteve lá porque não, eu não consegui e não eu, vi eu, lá. Eu estive com todos os representantes portugueses naquela reunião. Eu também estive em Antenas. Ah, esteve em Antenas. Antenas não é no mesmo sítio de Antenas. Pronto, mas é parecido. Mas foi só desviar um bocadinho e está lá, em Antenas. Portanto, e sem nos viarmos do Central, o primeiro mail que enviou é que enviou aquele que eu considero como sendo as três coisas para o programa 86. Portanto, para mim, é fingertips e resposta da script. E terminou a conversa. Portanto, não vá por aí. Ah, senhor deputado. Diga-lhe uma coisa. Mesmo sabendo que a escolha não é essa, não ser capaz de, numa situação imprevista, tomar uma atitude é falta de... Aqui não estamos a falar de imprevistos. Este programa não é feito de improvisos. Nunca teve improvisos. Pois não, mas senhor deputado, mas isto não é nenhum improviso. Essa música do Anakin está prevista desde ontem. Mas no mailing que me enviou, eu posso... Não, desculpe lá, eu tenho provas. Eu posso confirmar aqui. Posso pedir à representante deste Parlamento para distribuir por todas as bancadas parlamentares o mail que recebi ontem com as três escolhas. A primeira, e cito, fingertips, language and melody. Portanto, não vejo Anakin escrito neste referido escrito. Pois não, mas foi escrito pouco depois. Pouco depois já não é no mail. E eu leio aquele mail, ouço as músicas, desligo o computador. Sim, porque eu trabalho para este país. Ao contrário do si e do seu partido, Sr. Deputado, que nunca fizeram, Ó, Sr. Deputado, eu primeiro também trabalho para este país. Contribuo. Não veja aqui, Sr. Deputado, não veja aqui. Eu digo que é. Eu faço parte de uma população muito importante, que somos quase 15% da população portuguesa. Se nós não existíssemos, não é? Se nós existíssemos, Portugal era um país. Não, se vamos enverdar por essa matéria, deputado, deixe-me que me diga, 15% da população ativa está inscrita no centro de emprego. Pronto, quer dizer que seja desempregado. Se vamos por. Não, também não vá para isso, deputado. É que você, seu partido, gostam muito de ficar mal em frente a esta Assembleia. E se querem continuar, nós continuamos a conversa, deputado. Ora, deputado, sabe o que é que eu lhe digo? É, isto é uma falta de profissionalismo. Porque eu numa situação imprevista, já me aconteceu numa situação imprevista, e eu consegui dar a volta à situação. Desculpe lá, Sr. Deputado, mas este programa não é feito de imprevistos. Nunca há imprevistos, está tudo bem planeado desde o início, todo o guião escrito para todas as emissões. Não venho com a história de improvisos porque nunca tivemos isso aqui. Sr. Deputado, pois é uma coisa. Quando mandou um e-mail, falava nas escolhas para uma semana. E eu li as escolhas para uma semana, siga a marinha. Quando me dei conta, tinha escolhas para 3 semanas. Já foi tarde. Não tinha visto as escolhas. Tive que me desarrascar, não é verdade? O problema foi seu, Sr. Deputado, que eu enviei com 2 meses de antecedência. Ah, mas o Sr. Deputado disse-me, que era, o e-mail dizia com uma escolha, ou seja, dizia lá escolhões, não é? E depois tinha lá a primeira data. E eu presumi, não tinha nenhum aviso que me indicasse do contrário, presumi que fosse uma escolha. Vi as escolhas para aquela semana. Dizia escolhas para 4 escolhões. Não sei se dizia. Se o senhor não leu os títulos dos mails, o problema é seu, Sr. Deputado, seu e do seu partido, que não tem responsabilidade, não tem competência nesta matéria. Deputado, e digam cá uma coisa. Uma vez também houve uma altura... Quero terminar, seus deputados. Houve uma altura que o senhor deputado uma vez chegou aqui ao local de trabalho. Está a exigir o seu limite de tempo, seu deputado. Eu já termino. Eu tenho mais dizer isto, só um bocadinho. Houve uma altura que o senhor deputado chegou aqui e disse que eu não tinha enviado as escolhas. Mas eu enviei para aí numa quarta ou numa terça-feira. É verdade, Sr. Deputado. E o meu partido disse... admite essa falha corrigida no momento. Pronto. Aí está a virtude e a diferença. Termino já, Sr. Presidente. A diferença do meu partido e do seu partido é que o meu partido admite as falhas. E o senhor? Não! Ó, Sr. Deputado, Quer não terminar os espetáculos? Entenda uma coisa. Já excedemos um limite. Eu não posso dizer que foi uma falha. Ou melhor, foi uma falha, mas corrigida logo depois. A minha falha de ontem foi uma falha corrigida logo depois. Nem 10 minutos depois estava eu a fazer uma alteração. E a corrigir, em definitivo, pelo menos se você leu o e-mail, não é? E assim que leu o e-mail, zarpa do computador. Oh, desculpe lá, mas isso não posso prever, não é? Primeiro ponto, Sr. Deputado, e para terminar, primeiro ponto, enviar escolhas na noite anterior, poucas horas antes, até menos 12 horas antes do início da gravação, não é admissível. Segundo ponto, ainda mais grave, enviar uma correção ainda mais tarde, não é admissível. Muito bem, sim senhor. Pois isto, vamos ter os de um linda. Com uma música que a letra... Eu era para escolher a outra do... Eu vi um mel, ou canto um mel, uma que era. Uma coisa assim. Ah. Porque faz associar ao grupo de música onde eu ando, que foi dos momentos mais bonitos que vi, foi numa audição deles. Um rapaz na guitarra e uma rapariga a cantar isto do mel. Mas, em termos de ritmo, vamos ouvir uma que responde, que é semelhante à que acabamos de escutar. Que é esse o objetivo deste programa, não sei se sabiam. Um dos. O outro é das neiras. E fazer discursos políticos? Eu acho que nas duas primeiras quadras sou eu a escolher e poderia ser aqui o Oscar. Porque é a perspectiva dele, digo eu. Porque diz assim: agora sim, damos a volta a isto. Agora sim, há pernas para andar. Agora sim, eu sinto o otimismo. Vamos em frente, ninguém nos vai parar. Estamos aqui em Ronson. Antes, a única música de Julinho que ouvimos até aqui, acho que foi o Parva que Sou, ou não? Acho que foi. Ainda antes do Parva que Sou, dois ou três anos antes. Dois anos. Três. Logo, esta primeira quadra é de gente. Aqui é que se vê que o Gil ainda não é só de agora que tentam fazer movimentar as massas. Olha, Beyoncé. Fazer movimentar as massas. Portanto, agora damos a volta a isto. Apenas para andar, eu sinto um otimismo, ninguém nos vai parar. Depois responde o outro: agora não, que é hora do almoço. Agora não, é hora de jantar. Agora não, eu acho que não posso. Amanhã vou trabalhar. Esta, eu acho muita piada, e não foi sem querer, com o... Como é que chama o homem? O Martins. Faz as letras isto. Não é bacalhau. Também não é bacalhau também. Oh, tu é que és um bacalhau. Eles são dois primos e um irmão. E ela é casada com ele, por isso é que é familiar por incubação. Pedro da Silva Martins. Sabia que era Martins, mas faltava-me o resto. Que foi? Mentira o que eu disse? Gostei da família por incubação. E é, eles são dois irmãos, guitarrista de um lado e do outro, o contrabaixo é primo e a Ana Bacalhau é a mulher do contrabaixo, por isso é que é prima deles por incavação. Pronto. A hora do almoço, a hora do... Ah, e quando Pedro Silva Martins criou este, eu acho que não posso. Ou seja, as pessoas podem, mas exato. Eu acho que... Deixa-me ver, eu tenho aqui alguma coisa na agenda, não tem nada. Exatamente, pois é isso, não, eu sei. Agora sim, temos a força toda, agora sim há fé neste querer, agora sim só vejo gente boa, vamos em frente, vamos vencer. Agora não, dói-me a barriga. Dizem que vai chover. Vai jogar o Benfica e eu tenho mais que fazer. Bem, estamos a rir, mas é verdade. E eu lembrei-me desta música até por causa do Benfica. O campeonato acabou. O Benfica foi campeão. E então lembrei-me de mandar... Lembrei-me de mandar esta boca. Eu vou por aí que se o Rio Ave... O Rio Ave? O Rio Ave ficou em terceiro. Vocês ficaram em segundo, nós ficamos em terceiro. Pois, em terceiro contado de fim. Ficámos em terceiro, não ficámos. Não, nós agora temos um novo treinador, que ele diz que quer elevar o Rio Ave para patamares mais elevados. Pois, do 14º para o 13º. Deve ser isso que ele quer. Bom. Agora sim, cantamos com vontade. Eu sinto a união. Já ouço a liberdade. É esta a direção. Agora não, falta um impresso. O meu pai não quer. Há engarrafamentos. Vão sem mim que vão lá ter. Pois não, mas é muito boa esta ler. É isso. Gosto da música. Gosto da melodia. Começou a tornar-me enfadonha, porque estava sempre a aparecer na RTP antes de começar um jogo do campeonato. Por causa do agora não, que joga o Benfica. Mas o resto é mais um pequeno tributo meu a este grupo, para mim, é talvez o melhor português que anda aí. A par com os Virgem Suta, Azeitonões e por aí. E Tramosos. Mas esta letra não é só o Carlos. Se bem que é aquela coisa de marcarem sempre as greves para uma quinta-feira. É muito irá. É. Não só para qualquer revolução ou... Ou qualquer surgimento, qualquer manifestação. Mesmo para o resto da maioria das coisas. Eu acho que as pessoas Ai, não sei. E quando é para combinar coisas? Ai, eu sou capaz de ir. Depois nunca aparecem. E depois não avisam. Pois é. E é essa coisa do euro de jantar. Eu acho que não posso. Amanhã vou trabalhar. Ai, que dá-me a barriga. Isto peço mais desculpa de quando o casal está na cama. E, bom, dizem que vais... Dizem que vais subir. Agora não. Olha, não queres vir? Não, vais jogar ao Benfica. É desculpa para ficar na cama a olhar para o teto. Tenho mais que fazer. É, falta um impresso. E depois, isto falta um impresso, não sei se tem a ver com isso. Mas faz-me lembrar as burocracias em termos de empregos. Qualquer coisinha é preciso, assinatura, diretor e buscar a folha, ainda não foste. Mas qual papel? O papel. Pois é, isso. Qual selo? O selo. O selo. O papel. É o selo, cara. Qual selo? O selo. O selo. O papel. Gosto da música, gosto da letra, respondo ao ritmo, tem ideias, tem teorias que eu penso e é uma boca para muita gente. Está explicado, vamos embora. Canção número 2, intérprete. Diolinda. Título. Como é que chama a música? Orquestra. Título, Movimento Perpétuo Ah, eu gosto do título. Movimento Perpétuo Associativo. Que categoria? Movimento Perpétuo MPA. É. Achas que foi sem querer? Achas? O que é MPA? Não sabes? Eu já soube isso. Ah, isso bom. Isso não tem nada a ver com a armada. Diolinda vão cantar. Isso é o MFA. É a mesma coisa. Ah, ela é uma questão de letras. O que é o MPA? Os Diolinda vão cantar Movimento Perpétuo Associativo. Agora sim damos a volta a isto. Agora sim há pernas para andar. Agora sim eu sinto otimismo. Vamos em frente, ninguém nos vai parar. Agora não, que é hora do almoço. Agora não, que é hora do jantar. Agora não, que eu acho que não posso. Amanhã vou trabalhar. Agora sim temos a força toda. Agora sim há fé neste querer. Agora sim só vejo gente boa. Vamos em frente e havemos de vencer. Agora não, que me dói a barriga. Agora não, dizem que vai chover. Agora não, que joga o Benfica. Eu tenho mais que fazer. Agora sim cantamos com vontade. Agora sim eu sinto a união. Agora sim já ouço a liberdade. Vamos em frente a esta direção. Agora não, que falta um impresso. Agora não, que o meu pai não quer. Agora não, que há engarrafamentos. Vão sem mim que eu vou lá ter. Estamos no ar. Vocês haviam de ver a cara dele neste momento. A cada início mais decente da intervenção, sempre que é o Oscar o primeiro a falar, é uma porcaria que sai. É sempre. Vou falar ao diretor para demitir. Chama mais para a frente. O diretor é bom rapaz. Para a frente não é assim. Pronto, fala agora. Então não me dão condições neste momento para continuar o meu direto neste momento. Estou a tentar calar-me pelas verdades que estão ditas neste programa. Soubeste da pressão do Miguel Relvas aos jornalistas do Público? Não ouviste isso ontem? Não. Eu prefiro ouvir. Sou político, eu prefiro não ouvir. O seu doutor ministro adjunto, quer dizer, o primeiro-ministro, o Miguel Relvas, é que faz tudo. Não é que ele é o braço direito, esquerdo e do meio do Passos Coelho. E ele pressionou os jornalistas do Público por causa de umas contradições de uma... de declarações dele sobre alguma coisa que eu não me lembro. E como o Público descobriu isso, ia publicar, ele pressionou-os e ameaçou que ia divulgar dados pessoais numa jornalista lá. Além de ameaçar que o governo nunca mais iria fazer declarações das jornalistas do Público. Ai, o Sócrates. É assim, um começou. Acredita, é assim... Explica-me uma coisa, como é que o jornal da TVI de sexta acabou, assim de repente? Porque aquele não era um jornal. O que o Sócrates dizia milhares de portugueses. E finalmente houve alguém que teve a coragem de assumir que aquele não era um jornal. Não, desculpa, aquilo... Aquilo era um centro de acusações para qualquer pessoa que aparecesse lá. Até na apresentação de notícias já não tinha sempre a mania. Oh, fez um grande favor quando aquilo acabou. Mas foi... Hoje continuo a achar que não foi o governo que acabou com aquilo, mas sabe? Não. Aquilo não foi o governo que acabou com aquilo, só foi assim de um dia para o outro, mas não. Não foi o governo. Quer dizer, tu que defendes, na semana passada dizias, sobre não tem nada a ver com a política, mas o Ney Mato Grosso e a Eugénia, quando com aquela música, olha, reformem-se. Para ti e eu, nós dois defendemos tudo o que seja mau, não, é para acabar. Houve uma coisa. Eu acho que ainda bem que acabou. Isso é um facto. Como também acho que 90%, não, 94, agora já não, mas para 60% dos programas da TVI deviam acabar. Mas pronto. Mas é assim. Uma coisa é acabar porque acabou, porque se pôs a mão na consciência. Outra coisa é acabar porque o governo assim o exigiu. Assim, e quem é que disse que foi o governo? Não trouxe. Foi demasiado. Foi demasiado explícito. Não saiam com as ruas. Tu sabes tudo. Foi demasiado explícito. Acho que ao fim tens um informador secreto no seio das mais altas entidades. No seio, exatamente. Tem um informador secreto no seio. Está a ver. Está bem. Continuando, vamos falar agora. O que é que estávamos a falar sobre os jornalistas? Ah, estavas em direto, sim. Não estás em condições para fazer o teu direto. Em direto, estão a tentar calar-me por estar a dizer neste momento a verdade sobre as circunstâncias e as coisas. Portanto, antes, estou neste momento aqui a ver uma caçadeira, uma G3, aliás. Portanto, vou mesmo ter que terminar por uma questão de segurança. Para uma carne. E pronto. Sim. Eu vou continuar nas letras. Ah, achamos que já é antigo. Mais uma versão. Eu sei que um bom macaco não fazia originais. Mais faz, mas Ricardo Charles é mais versões. Mas sim, esta é mais uma das letras. E mais uma das vozes. Porque a Joana Melo tem uma voz muito característica. E muito boa. É verdade. Mas... Ela é aqui de cagaio, sabias? Nota-se. Nota-se. Está bem. Quer dizer, eu por acaso sabia que ela é de Gaia, mas nota-se que ela é daqui do Porto. Uma rua no Porto que é a maior que a Gaia toda. É verdade. Porque ela, primeiro de tudo, ela faz uma... Ela, a pronúncia dela é muito interessante. Porque ela não é broeira, mas é portuense, nota-se... Pronto, ok, neste caso gaiense. É gaiata, neste caso. Mas nota-se perfeitamente que ela... Se é gaiato, só o burro. Tem nada a ver com gaiato. Eu sei. Mas és burro, pá. É um... Só por causa disso. Mais. Quando eu era pequenino. Sempre que o Oscar cantar, a meio da intervenção, quando eu era pequenino, é porque acabou de descer de visão. A cadeira dele desceu uns centímetros. Mas... Já me teve que cantarmos aqui o hino dos Scott Schultz quando eu... Parto rumo à primavera. Onde é que eu vi isso que eu lembrei-me dos Scott? Eu fui ver um concerto em que cantaram isso. Eu ouvi dizer. Deve ter sido quando foste... Ouve o dizer, o Capitão Romance. Ai, caraças, como é que se chama? Tu contaste-me, inclusive, quando é que foi a tua... Não foi do Escolá? Do Escolá? Não. Estou cá no Escolá. Há pouco tempo foi um concerto, eu sei, tu contaste-me. Bom, mas... Cantaram o Capitão Romance. Bem, não é pronto, isso, mas sim. O que eu dizia, não, é assim, eu sei que é, como é lógico, os ouvintes perceberam o que eu estava a brincar, não é? Porque, pronto, Gaiato é outra história. Gaiato é o João Pedro Paes. Gaiense. E esse é um Gaiato. Mais. É um Gaiato, quer dizer, pronto. A Joana Melo. Joana Melo. Tem um belo... Tem uma bela voz. Tem um belo timbre. Ah, talvez seja a trazer. Eu não olho para essas coisas. E olhas para o timbre, é? Olho para o timbre. Aí olhas. Alma na alma, para o timbre. Alma minha gentil que te partiste. Deste mágoa tão descontente. Alma minha, pois é verdade. Será chuva? Será gente? Gente não é, certamente. E a alma não bate. E a chuva não bate assim. Ah. Fui ver. Era um ovário. E depois diz o autor, enganaram-se lá na gráfica, porque eu queria escrever o Otávio, que eu fui lá à quinta e vi o Otávio, que é o meu primo, que trabalhava lá. Não combinado. Não, por acaso não ouvi. Mas é uma grande música esta. Fala aqui. Não sei. Mais. Pronto. Há pouco nós ouvimos a Katy Perry. Olha, uma coisa interessante, esta agora, eu agora estou a falar nisto e lembrei-me. Esta semana deu-se um grande acontecimento na minha vida. Deu-se um grande acontecimento na minha vida. Que foi voltar a ver televisão. Fazer que tivesse voltado a ver outra vez. Não. Isso é que foi o assunto da semana. É verdade. Não, mas não. Não, foi de ontem para ontem. No Marco aconteceu uma coisa, um miúdo de 14 anos. A mesma coisa. Ah, foi? Foi. Mas ele ficou a ver ou não? Não, foi só também momentâneo. Mas foi muito comentado na altura. Foi a minha amiga lá, contou-me do Marco. É que a gente sabe. Exato. Que linda és tu. Ah, não, eu contei que eu vou começar a cantar assim, um loinho para dar a banda sonora, está bem? Está bem. Falta um programa. Pronto, por acaso não sabia disso. Mas pronto, ora bem. A música faz parte do álbum Mar Confidente e chama-se O Mar é Grande. Eu acho que esta cantora só tem um grande defeito. Ok, um defeito, de um ponto de vista. Pronto, para mim é um defeito porque quando eu procuro informações mesmo sobre a Joana Melo, ou ouço a Antena 1, ou não sei nada sobre ela. Acho que foi a única estação de rádio assim que eu ouvi mesmo. Foi na Antena 1. Aliás, o segundo disco dela é um disco Antena 1, portanto. Foi logo mais cheia. Quer dizer, eu sinceramente acho que é a senhora do filho que ela tem. De resto, acho que a Joana Melo é uma cantora excelente. Tem um potencial extraordinário. E tem letras fantásticas. E esta do Mar é Grande é uma delas. O Mar é Grande, junta-te a nós. Ou junta-te a mim, pronto. O Mar é Grande... Mas a forma como ela fala, do mar, eu dá para perceber duas coisas. Ok, porque tem o mar especificamente, a imagem do mar, mas o mar, a força que há dentro do querer, digamos assim, a nossa determinação pode ser o mar. E a forma como ela fala do mar, tanto pode ser este podem ser estes dois mares. O mar, o marcoense também. Pode ser, por exemplo, pois agora, ok, é isso. Pode ser o mar mesmo, ou o mar determinação, o mar força. E, não sei, gosto mesmo muito desta letra. Gosto mesmo desta música. E pronto, foi por isso que eu escolhi. Ah, e porque de certa parte, reporta a um momento muito bonito da minha vida. Foi o momento em que surgiu a Antena Web. E uma pessoa que hoje já não dá na rádio, aliás, hoje já nem sequer falamos, passou-me uma pastinha com 1100 canções, que ainda hoje tem muita referência para mim, e uma delas, a número 774, é precisamente esta. A da Joana Melo, e depois consegui o álbum total dela, o álbum todo. Não consegui o segundo álbum, tenho uma pena enorme, porque também não tenho como adquirir o disco fisicamente, não é? Não vou dar 15€ por um disco. E pronto, e apesar de que neste caso o disco merece, tem qualidade para isso. Mas pronto, acho que é dos poucos discos a nível. Não sei qual é a tua opinião. De repente, e vieste para ficar. A minha opinião sobre os discos da Joana Melo, a minha opinião é que eu não ouvi nenhum deles. Ouvi só o concerto que ela deu no Viva a Música, não sei qual era o primeiro, o segundo, portanto, para mim está tudo bom. Ah, pronto. Mas ela... Foi os concertos mais bonitos que eu ouvi no Viva a Música. Mas acho que concordar que a qualidade das músicas dela... É, exatamente. Torna um CD, dá gosto de comprar um CD, nem que seja... E não é só isso, além... Nem que seja 15. Eu deixei de falar, mas a interpretação dela... Mas eu quase até vou chamar uma música a seguir ao... Hoje vamos de intervalo, mas... Não. É a revolução! Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. Viva o hotel de carro! Viva! Acho que é o circo mesmo, mas está. Pois foi o circo, foi. Não, não é nada com isso. Olha, já posso subir e divisar outra vez? Já posso fazer como fez o Rio há uns anos atrás? O quê? Subir e divisão. Sabes quem subiu? O Estoril e o... E o Moreirense. Muito bem, sabes. Tens de contar. Também não sei se tu soubeste de uma coisa. Eu achei fantástica. Achei piada. E se for assim, é bem feito. O quê? Moreirense, Sporting da Covilhã. Empataram? 0-0. Eu acho que perdeu. Foi um que ficou. Foi um. Eu acho que perdeu na trofa. No final... Estava o treinador do Covilhã. Calma. Os gajos empataram-se em desfio. Muita calma. Ah, calma, a gente mantém-se. Calma. Porquê? Porque pensavam... Não sabem se vão manter. Mas pronto, mas já te explico. Se ficassem 14º, mantinham-se. Mas não ficaram. Pronto. Mas sabes porquê que eles não ficaram? Vou-te explicar porquê. Ainda não sabem se vão ficar ou não. Espera, em 14º. Ainda não sabem se vão ficar na 2ª divisão, mesmo tendo ficado em 15º. Pronto, mas o que eu estou a dizer é que se eles ficassem em 14º... É marcha. Continuo não sei perceber o que é, mas sabe. Eles ali, ele disse palhaçadas. Já percebi que é às 4:30, pá. Já também vou. Também eu. Sim. Se ficasse em 15º... Pronto, é assim, se ficasse em 14º, não descia de certeza. Sim, já sabíamos, mas agora em 15º... Pronto, mas por aí, mas tu tentar chegar ao final do raciocínio. Deixa-me falar, só tá. Então é assim. Eles... Ah, cometemos um erro. Não estou a deixar falar. É que na semana passada eu disse que íamos abrir a emissão de hoje a falar sobre o futebol. Esqueci. Pois, mas sabes agora. Se vão lembrar. Pronto, falamos agora. Falamos com o programa que começou. Olá, boa noite, tá? Bem-vindos à emissão 86, quais são os problemas? Primeiro assunto de hoje vai ser futebol. Fala aí. Pronto, então estávamos no final do jogo. E como os da Covilhã estavam na ideia que o Arouca estava a perder, percebes? Ah, na boa. Ah, calma, muita calma. O jogo acabou, começaram a fazer a festa da manutenção. Só depois é que se deram conta que o Arouca tinha empatado. Mas tinha marcado na altura ou já estava empatado antes? Tinha marcado pouco antes. Ah. Não, é assim, não marcou na altura. Só que o pessoal da acho que ou da Rádio Clube da Covilhã ou da Cova da Beira disseram que o Covilhã poderia mesmo assim não descer de divisão. Bem, eles ouvem não descer de divisão. Ei, o Arouca está a perder. Ah. Fizeram nada. Mas os dois não estavam... Calma, mas porquê? Calma. Não ouvi, por causa do mundo. E eles devem estar convencidos de que o Arouca está... E diz o Nuno Matos. Não, mas o Arouca está empatado. Aliás, o Pedro Lixeira até foi confirmar. Ora, Nuno Matos, quanto é que está o Arouca... O Estoril Arouca. Era o Estoril Arouca, acho eu. Quanto é que está o Estoril Arouca? Sim, estão empatados. Estoril 2, Arouca 2. Pronto. Resultado. Mas era fazer, atenção, depois é que se deram conta. Ah, espera aí, então o Arouca empatou, então não sei. Pois, agora. Mas eu tenho uma pior para te contar. Mas espera aí, deixa eu ver. Ah, não, acabou. E depois eu achei piada, foi ao treinador da Covilhã. Ah, nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Mentira, eles não fizeram mais do que eles. Eles podiam ter feito tanto. O Aves tinha perdido, o Moreirense não estava com a preocupação de subir divisão ou não, porque o Moreirense, o Aves tinha perdido. Ok, podiam defender-se, mas uma coisa é quando o Moreirense se defende e impede que o Covilhã marque. Outra coisa é quando eles até se adiram para o chão. Vai passar o tempo, sabes? Nem como está cá, vai lançar uma bola e depois fizemos tudo o que pudemos. E, ah, então, isto do interior e tal. Sim, mas continua. Pior foi a Inglaterra. Eu não estive a ouvir isso porque estava a ver a discussão do título da Inglaterra. Manchester United. 91 minutos, campeão, Manchester United. 95, campeão, Manchester City. Ah, mas o que é que aconteceu? É bom aí uma coisa muito estranha se eu fosse dirigente e investigar aquela porcaria. Manchester United, Manchester City, os mesmos pontos para a última jornada. Manchester United joga em Sunderland. Sunderland já 11º, já não é a Europa, já não descia. Era um jogo para fechar a época. Foram a ganhar 1-0. Uhum. O jogo acaba antes do City. Quando o jogo acaba, Manchester City estava a perder 2-1 em casa com o Queen's Park Rangers. O Queen's Park Rangers estava no primeiro lugar acima da zona de descida. Se o Bolton ganhasse e o Queen's Park Rangers não ganhasse, o Queen's Park Rangers descia. Uhum. O Bolton estava a ganhar, mas nisto há empate. Uhum. Queen's Park Rangers a ganhar 2-1 e a jogar com uma menos, a segunda parte quase toda. A ganhar em casa do primeiro classificado 2-1. 91 minutos. Acaba o Manchester, 2-1 para o Queen's Park Rangers. Manchester City empata. A bola vai ao meio campo. Queen's Park Rangers manda a bola à rede, a ganhar terreno, manda a bola lá para a beira do canto. Uhum. Para fora, para passar tempo. Uhum. Eles vêm para a frente, aos 94 minutos, 2-1 para 3-2 para o Manchester City. E o Manchester City campeão, assim. E o Queen's Park Rangers a perder, mas o Bolton estava empatado e tal, controlado. A bola veio ao meio campo. O Queen's Park Rangers a perder, manda a bola para fora para passar o tempo. E acaba o jogo. Já sei que a outra equipa, eles tinham informação, que o Bolton estávamos aqui, estava tranquilo. Mesmo assim, onde é que há uma vez na vida, em campeonatos normais, e eu vi uma equipa estar a perder e a mandar a bola para longe para passar tempo. Seja lá em que circunstâncias fosse. Houve, mas assim... E manda a bola para longe e o City foi assim campeão. E eu fiquei com uma cabeça. Mas é uma coisa. Mas o Queen's Park Rangers manteve-se. Manteve-se. Pronto. Era essa a preocupação. Ok, pronto. Neste caso... Mas o que me interessa isso? Para mim, o Queen's Park Rangers é um bom, não tinha qualquer um. Agora, mais essa City ser campeão assim... Por favor. E eu ainda estou... Eu estive a analisar bem... Eu não sei se tu viste. Tens que analisar bem a repetição. Do último gol do Manchester City. A maneira como o guarda-redes fez a bola. Ou melhor, como não se fez. Mas sabe. Vamos continuar com os... É, sim. Com a Joana. Pois não sei. De todas formas... E logo à noite temos Bayern München, Chelsea. Final da UEFA Champions League na Allianz Arena em München. É verdade. Onde não ia, nenhum nem outro. Era Barcelona, Real Madrid, FC Verheid, Verheid München, de Final abschließen. Aber Bayern München e Chelsea sind. Que nem gostavas que ganhasse. Quem? Eu gostava de ganhar-se o Chelsea. Então para a semana, daqui a umas horas eu ligo para casa e digo... Ah! Não, é assim, eu acho que vai ganhar o Bayern Munich. Mas eu gostava de ganhar-se o Chelsea. Se o Chelsea ganhar é o vencedor mais injusto da história da Liga dos Campeões. Desde que há formato por grupos. Porquê? Mais injusto? Não jogam caraças! Eu já passou da fase de grupos. Foi o Vendas Boas que teve sorte no último jogo contra o Napoli. Houve uma coisa. O futebol faz-se duas coisas. Sorte e golos. Não se faz de bom jogo. E quando marcas os mesmos golos dos adversários e passas? Para mim isso é sorte. Quando marcas o que aconteceu ao Braga na Liga Europa. Mas é que eu estou a dizer. É verdade. Sabes que o teu amigo Domingos passou esse? Paciência. Personalidade do ano, em 2011. Ia treinar o Olympiacos. Mas aquele gajo está tolo. Ia treinar para uma equipa da Grécia, da capital grega. Eu sei. Ele treinava. Mas já não vai. Já pensou melhor. E foi melhor ficar por cá. Por cá ou num país mais civilizado. Olha, 20 minutos. Conversa. Já te achou da Joana Melo? Já. Como é que chama a música? Canção número 3. Intérprete. Joana Melo. Título. O Mar é Grande. Orquestração. Viva a música, Kraftman. Confins, outras cores. Naveguei de dia, de noite troquei amores pensando em ti. O mar é grande, junta-te a mim. O mar tão grande que chamas fim. Depois nada, a ser deputado. Agora o que eu tenho para lhe dizer. Eu mandei a música ontem, não é? E o senhor ainda não sabia hoje que música que ia escolher. Depois da 15ª emissão consecutiva sem intervalo... Já reparas uma coisa boa? Nós temos tido muita música portuguesa. Temos tido. A última teve 6 músicas, 5 portuguesas e uma meia portuguesa. As outras eram muito estrangeiras e agora temos tido... Opa, tu pimentado é contigo! Tu experimentar é contigo, digo-te já! Não, nós também há 2 semanas também tivemos... Foi? Então diz lá quais foram. Não, diz lá, já que sabes lembro, tudo. Então, é, não te lembro. Só podem ter sido chineses como... Não, mas lembro-te teres dito que me parabenizavas por ter escolhido 3 músicas portuguesas. Mas isso não foi há 2 semanas. Foi no ano passado. Foi há 2 semanas. Foi no ano passado. Foi 2 semanas. Foi no ano passado. Foi 2 semanas. Foi no ano passado. Foi 2 semanas. Foi no ano passado. Foi há 2 semanas. Que tu disse essa frase. E eu quase de certeza. Foi no ano passado. Que atravessei a melhor fase. A fase de te entender como devia ser. Que giro. A fase. A frase. De conversar como devia falar. Como devia mia. Foi no ano passado que te encontrei. Ai, foi. Foi no ano passado que me disseste. Agora eu já sei como tenho de emocionar. Como hei de te encantar. E aí parei. Foi no ano passado, que te mostrei. Ai, foi. O quê? Foi no ano passado que te elucidei. Ah, foi. Sobre, sobre os finalistas da Billboard, a emissão que terá lugar hoje à noite. Ah, é? Vou-te revelar os nomeados, aqueles que podem ganhar. Ah, pois é, já sei. Foi no ano passado que te disse Adele, Lady Gaga, Katy Perry, Lil Wayne e Rihanna. Pois foi. Que engraçado. Adele, Lady Gaga, Lil Wayne, Katy Perry, Rihanna são os finalistas. Os nomeados são os artistas que podem ser premiados. Qual é que tu escolhias? Pergunto eu. Rihanna. Rihanna, disseste tu. Germanota, digo eu. Mas isso é óbvio porque foi. Foi no ano passado que te apresentei. Quem? Os finalistas para o Top Hot 100 Song. Canções número 100. Pois foi. Rolling in the deep padel, party rock and the mammy fuel, moves like Jagger, Maroon 5, AT, the Katy Perry, give me everything do Peter Bom. Qual escolhias, perguntas tu? Qual escolhias? Foi no ano passado que eu escolhi moves like Jagger. Já que as outras são piores do que esta que escolhi, por isso deixo a decisão para ti. Obrigado. Foi no ano passado que te perguntei qual é que escolhes. Não sei. Foi no ano passado que respondeste. Não sei. Ah, foi. Foi no ano passado que passei à próxima categoria. À poesia. E agora eu ia referir-te os finalistas, os artistas para Top Billboard Álbum. Álbum. São eles os nomeados do álbum. 21 Adele, Christmas Michael Bublé, Take Care Drake, Born This Way da Gaga, The Carter Formula. Foi no ano passado que perguntei. Qual escolhes tu? O da Lady Gaga. Qual escolhes tu? O Born This Way. Qual escolhes tu? O Born This Way. Da Stephanie Germanota. Que é tua mana e vive na cachopa. Foi no ano passado que te apresentei. É sério? Os finalistas, os artistas para o top do O-Grupo. Do O-Grupo são os Coldplay. São Lady Antebellum, são os Black Eyed Peas. Maroon 5 e LMFAO. E à altura de te perguntar por quem vais optar, foi no ano passado. Que optei pelos Coldplay. Optei pelos Coldplay. Play. Eu escolhia um, mas era para eliminar chamados Black Eyed Peas. Eliminar do panorama nacional, panorama musical, panorama internacional. Internacional? Acabei de inventar esta palavra, diz lá se não sou bom. És bom. A imaginar. Foi no ano passado. Te apresentei. A imaginar, não sei. Os finalistas para o top novo artista são nomeados Bad Miss Evil, Bad Miss Evil, Big Sean, Wiz Khalifa, Scott McGreevy, Foster the People. Qual escolhes tu? Foster the People, sem dúvida nenhuma. Eu não conheço nenhum. Só tenho ideia do Scali. Mas com a tarifa que temos agora na portagem, eu deixo tudo balado e levo é o tipo resto na bagagem. Na bagagem. À portagem. Que aragem. Foi no ano passado que te introduzi. Ela! O quê? Os finalistas para o melhor artista masculino. Diz lá que eu já vi. Diz lá que eu já vi. Por apresentar os nomes. Justin Bieber, Chris Brown. Bruno Mars, Lil Wayne. E ainda o Drake. Diz lá então qual seria a tua opção. Para retirar o Chris Brown e o Justin Bieber. Para vencer o Bruno Mars. O Chris Brown. Deixa ficar. E concordo na parte do vencedor. Mas Mas vais conceder-me um favor e discordar sobre o Justin Bieber, o canadiano que não é profano, é canadiano, não é mau rapaz, não é mau rapaz. O canadiano, não sei que mal ele te faz, para eu quereres eliminar, estou aqui é como os Black a indagar. A indagar. Acho que não tenho jeito nenhum. Não foi no ano passado que eu passei no palco pela primeira vez. Ai não, por não. A cantar não uma, não duas músicas, mas três. É, foi. É, foi. A primeira ou segunda delas não fui eu o seu vocalista. Que artista. Mas quem estava no palco para cantar era um tio meu artista. Ah é? Que pinta. O original era dos Delfins da década de 80. Ah era? 80. Esse tal meu tio tem uma mãe que tem sempre pelo na venta. Ah é? Conta lá. O título da música dos Delfins é Nasce Selvagem, Nasce Selvagem. Mas os Resistência apresentaram com ela outra bagagem. Que paciência. Foi nessa altura que comecei a interiorizar. Com muito ar. Melodias dos Resistência, o meu projeto a atuar. E a adorar. Voltando a pegar nos versos, na melodia, no poema. Já é para poema. Este Nasce Selvagem está relacionado com o tema. Ah, está. Com o tema de darmos atenção aos versos da canção. E o mar também é selvagem. Quando alguém nasce não pertence a ninguém, por isso está na solidão. Ah, que bonito. Não deve pertencer a ninguém, deve ter as suas próprias ideias. Próprias ideias. É grande ideia. O tom esse de acompanhamento musical, estás a ficar com as panças cheias de areias. Mas é a dedicar aos Resistência a minha infância tão saudável. Que vamos ouvir os Resistência, Nasce Selvagem, versão formidável. Com água potável. Já apresentei, podemos acabar esta música improvisada. Que é grande. Vamos ouvir o Nasce Selvagem depois de ouvirmos esta. Quando estiveres pronto para acabar, diz-me que já me está a doer o joelho. E eu, pois. É que estou farto de bater, daqui a um bocado estou a dar com a cabeça no espelho. Que espelho? Ai, o espelho! Tens ali um espelho que está mesmo atrás da tua posição. Não, não. Neste caso está mesmo atrás de ti. Tu és o esquerdo e escolhão. Ah, pois não. Continua a doer-me e tu nunca mais dás a ordem para terminar. Não me está a apetecer acabar. Vê lá se acabas, porque daqui a um bocado já te estou na trombada. Ui, que anda. Foi no ano passado que comecei a dar-te na tromba. Pois foi. E da romba. Foi no ano passado que preparei para ti uma lomba. Tropeçaste na lomba na rua e foste com o queixo ao chão. Ah, pois não. E foi bem mão. Fizeste lembrar a outra que por causa de um cão ficou sem a mão. Ora, pois então. É verdade, vou-te recordar no próximo sábado é o seu aniversário. Ai é, ei, não me lembrava, contrário. Nunca mais olhavas para o calendário. Tu és mesmo um otário. Pois é, é culpa do calendário. Mais otário sou eu, que hoje faz anos um primo meu. Ah é, um também. Foi no ano passado. Ai, foi. Eu também não o felicitei. Tragédia. Mas agora vou pegar telemóvel, porque escrever mensagens eu sei. Eu também. Foi no ano passado que surgiu a primeira música improvisada. Primeiro improviso. Foi no ano passado que armámos a primeira. E foi bem engraçado. Foi bem engraçado. Calhou bem para rimar com improvisar. E com... Como eu não tenho para dizer mais nada, é melhor acabarmos aqui a machava. Vamos lá então. Foi no ano passado, isto foi só para enganar. Foi no ano passado que não escutamos resistência. Que experiência. Foi no ano passado que outras coisas tivemos de tomar. Fomos para o ar. Mas vai ser agora que nasce selvagem. Será uma boa experiência para escutar. Mais do que a um país, que a uma família ou geração. Mais do que a um passado, que a uma história ou tradição. Tu pertences a ti. Mais do que a um patrão, que a uma rotina ou profissão. Mais do que a um partido, que a uma equipa ou religião. Tu pertences a ti. E para ti serás alguém nesta viagem. Quando alguém nasce, nasce selvagem. Não é à 15ª tentativa, iniciamos a 5ª intervenção dos colhões. Não sei se perceberam há bocado, devem ter percebido. Nasce Selvagem, eu era, tinha 5 anos e já estava no palco, e a primeira música era um tio meu artista cantava, com outra rapariga, que cantava a versão dos Resistência, e pela letra também, recorda-se dos meus tempos de infância, tudo muito bonito, e pronto, está dito. Sim, senhor, parece bem, parece bem. Próxima escolha. O que eu me ponho a pensar, essas músicas já não tinha pensado, passado aqui, mas é. Eu também queria gostar, mas não tenho. É uma falha enorme. Pois é, Sr. Deputado, depois só sou e eu. E agora, onde é que está isto do, das escolhas? Vai ao coisa, Antena Web. Antena Web. Espera aí, eu... Não, espera aí. Então vai lá, estás nos programas, aí vais abrir um novo. Este é o momento em que os ouvintes neste programa... É isto, não é? Ficam... Pronto, já não ficam nada na seca. Siga, fala. É, eu sou rápido, o que é que tu pensas? Fala! Vai lá localizar, mais fácil. Fala, eu sei o que estou a fazer. Pronto. Então vamos à minha... vamos à minha escolha. É a última de hoje. Obrigado! Obrigado! Por acaso não é obrigado? Eu disse obrigado por ter chegado para lá. Ah! O que ele diz é canimbombo. E o que é canimbombo? Pois. É a magia da coisa. Canimbombo é tudo aquilo que nós dizemos que seja. Não, canimbombo quer dizer obrigado. É. Danka Shang, gracia tanta, tudo quer dizer canimbombo. És burro. Ai, mas ele diz. Ele diz canimbombo nos meus laços. Ah, ok, já percebi. Mas foi isso que eu disse, canimambo, obrigado, exatamente, foi isso que eu disse. Merci bien, dankeschön, gracias tanta, tu quer dizer canimambo, tu quer dizer o quê? Adeus, já volto. Também. Mais. Pronto, é assim, mas para mim canimambo é tudo o que nós quisermos. Para mim é assim, é como, por exemplo, porquê que a piscina é azul? A piscina não é um lago aqui. Exatamente. Por causa do cloro. Sim. Não. O fundo das piscinas é que é azul. Passou no quadras. Não assim, mas... O fundo não é o fundo das piscinas que é azul. É. Rapaz, sabes quantas vezes é que eu fui à piscina na minha vida toda? Quantas? Mais duas. Pronto. Mas eu sempre achei... Que... está a dar aqui um do... Agora nas letras aparece. Their first hit. Os seus primeiros êxitos. Weekend. É o fim de semana disso. Ah. Mas nas letras grandes aparecia The Songs That Make Them Famous. As canções que o tornaram famosos. A nossa foi... Era a altura de falar. Na casa a primeira foi... É do Moment in Time. Não, My Love Zero Love. Isso. O tema que vamos ouvir a seguir é do João Maria Tudela. E a explicação... A seguir lá vem ela, que nem isso, aliás. Então, eu escolhi esta música por alguns motivos. Primeiro de tudo, esta música primeiro, volta a apertar de tudo. Pode ser primeiro, depois alguma coisa. Sweet dreams are made of escolhas. Sim. pronto. Então. Esta música faz parte dessa tal parte, dessa tal coletânea de 1100 músicas que eu recebi há mais de 2 anos e que me deixa sem dúvida muitas saudades desses tempos. Saudades, não é saudades, porque eu não queria voltar a esses tempos. É uma certa nostalgia. Não sei se lembras-te, né, que nós abrimos às 4 da tarde. Tínhamos uns programinhas, né, mas abrimos às 4 da tarde. O último programa. Dependem dos dias, mas ou era às 9 da noite, ou era às 10, dependendo do que fosse. E agora temos Antena Web, Antena VS, Canal 2, pronto. Muita coisa. Dizia eu então que recebi essa coletânea e é uma das grandes músicas que eu... Primeiro de tudo, eu gostei logo dessa música. Depois, João Maria Tudela fez lembrar um nome que só mais tarde que eu vinha a saber, que era um grande nome das artes em Portugal, e digo das artes porque ele também representou, não foi apenas cantor. E o nome João Maria Tudela fez lembrar logo algumas coisas. Primeiro que tudo, soou-me logo a Angola. Não é Angola, sim, províncias ultramarinas, a guerra do ultramar, anos 60. Angola, Cabo Verde, Moçambique, Santo Tomé. Neste caso era Moçambique, pronto. Mas fez lembrar essa altura, fez-me reportar essa altura. Depois é que vinha a saber que afinal não estava tão errado quanto isso. Cá está, fez-me lembrar precisamente. É assim. Fez-me lembrar precisamente. Olha, o Michael Jackson. Fez-me lembrar precisamente isso. E também fez-me lembrar outra coisa. Fez-me lembrar outra coisa. Fez-me lembrar. Sabes que. Há uma pessoa que eu gosto muito, não interessa quem nem. Sou eu. Pronto, és tu, meu filho. Diz lá, meu querido. A música faz lembrar de mim, a ti. Faz. E a quem eu estou, de facto, muito grato. Porquê? O que é que eu te fiz que eu não me lembro? Pelas coisas que vivi. Pelas coisas que vivi, que essa pessoa me proporcionou. Há uma parte em que ele diz: Canimambo, nos teus braços, nos teus laços. Essa talvez é a parte mais elucidativa para mim, em relação àquilo que eu sinto, em relação àquilo que, digamos, às sensações que me provoca. E é de facto uma melodia muito calma também, que tanto dá para um dia de chuva como para um dia de calor. Eu lembro de ouvir esta música quando se iniciou uma rádio à internet, que já não existe. Que era... Posso dizer ou não? Não. Não, está bem, estou ali. Já não existe. Já não existe, é o nome da rádio. Pronto, já não existe. Não é minha mãe. E eu... É só uma rubrica que diz que eu sou o tal. É a tradução. Aham. E o meu não, meu filho. Não é filho meu. Pronto, e então... It's not my son. Oh. É igual. E então pronto, eu lembro de ouvir esta música muitas vezes no verão, e realmente é uma música muito, pronto, muito madura, é aquele Canimambo, Canimambo, Canimambo, está muito bem, por acaso está. Pronto, e eu escolhi esta música porque me transmite de facto muito boas energias, muito boas sensações, e por de certa parte é uma... Um agradecimento a essa pessoa que me fez tão bem. Sabes quem é que é? Sim. Que me fez tão bem. E que ainda hoje... Ah, que deixou-te a ver? Sim. Ah, é mesmo? É mesmo. Foi assim. Falar nisso agora, sim. E que ainda hoje... 2 de maio de 2007. Exatamente. E que ainda hoje me faz bem, pronto. Digamos que... Pronto, nem que seja só de saber que está tudo bem. Pronto, faz-me bem. Sabes que ela é das poucas pessoas, pois às vezes diz que ela sabe quem é que é, mas mais ninguém sabe, ou poucas pessoas saberão. Sabes que há uma coisa que eu acho interessantíssima. Aliás, interessantíssima. A mim acontece, e não acontece com mais ninguém. Sabes que eu de vez em quando escrevo-lhe. Só para saber como é que ela está. Mas no sentido, fico contente, por saber que ela está bem, fico contente. Não... Ou seja, também não tem uma coisa de 50%. Ai, contente. É contente, é. É contente. É do estilo. Como é que eu posso dizer? É do estilo. Não provoque emoções. Ei, como é que está? Ei, que algum tratamento. Ei. Mas fico só contente. Ok, fico tranquilo, sossegado. Tudo bem. E esta música transmite-me precisamente essas energias. Ou seja, energias que no fundo... São energias boas, mas calmas, tranquilas, serenas, sem grandes euforias. E pronto. E acho que foi o primeiro grande sucesso do Michael Jackson, depois já tem sido o The Dreamers Thriller. Por acaso não foi? Foi, está no escrito. Então, antes do Billingham, como é que eu? 81, 80, 79, ainda era o tempo de Jack nos feios. Houve outros sucessos. Antes deste? Sim, mas não foram tão grandes sucessos. Sucesso em casa dele. Não. O Ben, por exemplo, foi um grande fã. Fala lá, o Canimambo. Faz lembrar essa pessoa, muito agradecido. Fala lembrar essa pessoa, faz lembrar as coisas. É o que eu te digo, as energias que me transmite são essa calma. Quer acontecer que está tudo bem. E para mim isso é mais do que o suficiente. Quer quando ouço esta música e este obrigado. Às vezes pá. Ele também diz obrigado, não é? Pronto, é obrigado por tudo, sei lá, pela vida, porque há coisas fantásticas. E não sei, esta música transmite-me demasiadas coisas para serem descritas, porque nem sempre é fácil descrever tudo, porque é uma imensidão de sentimentos e de sensações que é fantástica. E por isso eu escolhi esta música, pronto, partilhar um bocadinho convosco. Que música é esta? Vamos lá então ouvir? Já sou só pateado. Estava a tentar explicar. Ah, é para o Abdul. 1987. 89. Sempre que dá na VH1 eu tento adivinhar os anos e fico contente de sabinhar. É, mas o 89 ela já apareceu com o... Ah, foi no mesmo álbum, está bem. Pois, 89. Está certo, está certo. Ah, vês? Sabes que o Canimão podia ter sido escolhido por mim também. Ah, é? Primeiro, tive essa música em minha casa em cassete que o meu avô meteu-me, que era para eu cantar no grupo. Ah? Manda uma cassete para casa, mas eu não era para mim. Aquela Canimão, oh, Canimão. E depois o rapaz que acabou por cantar nisso estava aqui a fazer contas, acho que foi a primeiro, pelo menos de forma pública e notória e assumida, o primeiro homossexual com quem lidei. E foi das melhores pessoas com quem lidei até agora. Deu-me vários exemplos de vida, exemplos de postura, exemplos de personalidade, de histórias que ele contou no passado. De exemplos de postura. Eu estou a rir por... Estás a rir porque já sabes que isso é, eu não, não é? Ainda sou para aprender. Ora, vês que me chegaste lá. Ah, não é que eu não saiba. Mas... E foi a primeira pessoa, na altura diferente, não é? Eu era bem mais novo, tinha 74. Mas na altura diferente, mas muito boa pessoa. E cantava o Canimão, bem bom, bem bom. Sabias? É bem. É bem, vamos passar para a quinta. Esquece. Sabes o que é dizer postura? Ou cavalgadura? Eu percebi a tua postura, mas eu estava a falar de outra postura. Tua cabeça é de analfabeto, é de burro? Está a pensar noutra postura. Canção número 5. Intérprete. João Maria Tudela. Título. Canimambo. Orquestração. Canimambo, canimambo, canimambo. Eu consigo entender o amor. Canimambo, canimambo, canimambo, preso aos laços dos teus braços, a vida é melhor. É por isso, quando tu sorris, que o feitiço me faz tão feliz e me obriga a que eu diga: Canimambo, como o negro diz, obrigado, muchas gracias, merci bien. De Canimambo, danke schön, grazie tanta, many thanks. To the Canimambo, obrigado, muchas gracias, merci bien. To the Canimambo, danke schön. Tu de Canimambo. Canimambo. Mais linda fosse a ainda a expressão Canimambo, não diria como eu queria o que és para mim. Não sei bem a razão porquê, sei que vem de ti não sei quê, e que ao ver-te sou credor de dizer-te Canimambo amor, obrigado, muchas gracias, merci bien, tudo é Canimambo, danke schön, grazie tanta, menite, tudo é Canimambo. Canimambo, tanto chão, graça tanta, menina, tudo é Canimambo, tudo é Canimambo, tudo é Canimambo, Canimambo. Sabes porque eu sabia que esta música era de 89? Que é o Canimambo, tem muito mais anos. Não, é mais recente. Mas esta que vamos aqui ouvir da Paula Medula. Nem sabes o nome da música? Pois não, mas acertei. Tu és burro. Acertei, não interessa, acertei o que interessa. Sim, como é que sabias lá? Porque acertei, por acaso. Ah, grande teoria perspectiva da tua vida que acabaste de compartilhar com o. Connosco. Bem, eu tenho aqui uma. Ontem descobri. Não descobri, mas pela primeira vez estive a analisar uma lista de veras interessantes para. De veras interessante para a análise de história. E tu que gostas de. História. De história. Está-me a deixar ficar mal nestes gestos. Olha ali encher. Não, é que é uma coisa da revista Time. Eu pensei que escrevendo o. O título da iniciativa do referida publicação que iria aparecer. Mas não apareceu. Não apareceu, sabes porquê? Não sabe porquê, já sabes tudo. Questões de posturas. Bem, vamos ver com a música. Eita! 83! E eu disse assim que mandei 3. 83? Não, é 84. Mas pode dizer. É 84. Anti-high and low, o nome do álbum. 85! Um. Por acaso, está mesmo a dizer que é 84. Mas tu tens muitas ideias que nem sempre se concretizam. Olha, queres que eu te diga uma das ideias que não se concretiza há muito tempo? Vai ser janeiro. O quê? Mas fica ser campeão. Há 2 anos eu estava a dizer muita coisa. Cara, também é uma questão de posturas. Não, agora não sabe outra postura. Vamos mudar a letra para. Era a altura de falar sobre a tua postura. A revista Time entrega desde 1927 a quem ele considera a personalidade do ano. Que não foi amigos para ciências das meninas, de certeza. A personalidade internacional. E acho que nunca ganharam gente do desporto. Começou por 1927 com Charles Lindbergh. Foi a primeira pessoa a viajar de avião, sem parar, entre Nova Iorque e Estados Unidos, em maio de 1927. Norte-americano. A maior parte é norte-americano, obviamente. Que a viajar sem parar... Uma viagem seguida, desde Nova Iorque até Paris. Ah. Em 27, pensava que era o como agora. Não. Mas viajou de avião sem qualquer paragem. Temos, por exemplo, em 1930, Mahatma Gandhi. Uhum. O Roosevelt por 2 vezes. Chegamos a 1938 e adivinha tu quem é a personalidade do ano? Hitler. Exatamente. Adolf Hitler. 1000, 1945. Tens que me ver essa lista. Só que. Não é preciso, estou aqui na página também me ver. Ah, pois é. Só que aqui. Depois fui ler o início. Personalidade do ano, antigamente intitulado O Homem do Ano, é um evento anual dos Estados Unidos, do magazine norte-americano Time, que compila, então, retrata uma pessoa, um grupo, uma ideia ou até um objeto, e mais à frente vamos ver, que foi eleito o mais influente do ano, para o melhor ou para o pior. A própria definição diz isso. Daí o Hitler aqui, um ano antes de começar. Diz assim um ano, que eu digo-te a personalidade. Diz assim um à toa. Desde 1927. Exato. Por exemplo, 42, o Stalin, tal como em 39. Por exemplo, 1986. O ano em que tu nasciste deve ter sido bem o George Bush, não? Corazon Aquino, das Filipinas. Morreu no ano passado. Isto cheira-me de pessoa de resistência. Possivelmente. Deng Xiaoping, em 85. Em 87, é claro que tinha que ser alguém relacionado com a União Soviética, que é Mikhail Gorbachev. Pois, ele também devia ser considerado o homem do ano em 1990. Não, foi em 89. E foi considerado o homem da década até. Pronto, foi que mandou a Rússia. Aliás, mandou a União Soviética. Não quero abrir, não abre. Mandou a União Soviética. Qual é a música? E porquê é que eu vim parar isto da personalidade do ano ontem? Porque. Ah, se calhar agora é intervalo. Pois, deu 3, é intervalo. É sim. Porque em 2010. Hã? Eles depois de darem 3 têm que fazer o intervalinho. 5 continua. Continua. Não desculpa com essa cara, continua. Adivinha quem foi a personalidade do ano em 2010? Ou doente? Já estou numa pista. O Einstein não foi de certeza. Ao doente. Quem foi a personalidade do ano de 2010? O Alzheimer também não foi. Ao doente. Estás doente porquê? Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook. Um dos fundadores. Eu não tô... Ele que ficou com os créditos todos. Eu não estou doente. E este homem, como ontem o Facebook entrou nas bolsas, é um dos temas do West da semana da manhã. Fui lembrar para confirmar a idade deste rapaz. 28 anos e já é o dominador disto tudo. Eu, no fundo, acaba por ser o... No ano passado, ganhou alguém que tu vais gostar de saber. Não foi uma pessoa em si, mas foi um símbolo, uma designação. O protestante. Ah, para... Ah, mas protestante, pois foi. Eu, para eu, designar eu... a primavera árabe. E também protesto na Grécia, Índia e Rússia. 2004, personalidade do ano, George Bush, uau. Fantástico. E em 2000 também, uau, é só americano, é só presidente. O Papa João Paulo II, em 94. Mikhail Gorbachev. Lech Walesa, polaco. E não é nenhum português. Ayatollah Khomeini, em 79. Deng Xiaoping. Achas que um português ganhou personalidade do ano? Será que não é um mau, Willy Brandt? Vai ganhar o Carlos na parte. Martin Luther King em 63 e 68, quem foi? Os astronautas voam para um 8. Tá bem, tá. Bom, última mil... Charles de Gaulle. Nikita Khrushchev. Ah, é o do Jugoslávia. É... Jugoslávia? Não é nada, é o... Soviético, por aí. Não, tá a pensar no Tito, desculpa. Nikita Tito. Esse personalidade, bem que sou... Se eu coisa foi eleito, porque não havia de ser. Bem, nós vamos escutar uma melodia da década de 1950. Acho que é da década de 60. É lá, grande goleado. Que me faz reportar a uns CDs famosos, populares aqui na zona, ou seja, entre mim e o Oscar, que originaram a várias das primeiras 7 emissões consecutivas do Quadras de Música. Vai, mas esta cor... que tinha só músicas portuguesas, era o álbum do século, intitulado O Álbum do Século, e até já tens o Facebook na barra de ferramentas em cima. Opa, que doente. Ai, tenho. És doente. Tenho. Tenho, não sabes. Tens a trilogia e ao lado do Facebook. Ah, então se calhar por isso é que isto está lento. Não sei. Porque como é o Facebook, está sempre a atualizar ou caraças? Porque realmente é o modo que fica mais lento. Não sei. Está nos feeds, não está? Posso carregar, vou carregar no Facebook, o que acontece? Ele está a abrir a página. Está a abrir uma página nova. Normal, mas é normal, não é? E diz para fazer login, não? Uma página mais pequenita. Não é página. Ah, internet. É mobile. Pois deve ser. E eu vou escolher uma melodia desse, acho que é do terceiro ou quarto. Tenho que pagar isso, mal, ferramentas. Não trouxe os CDs comigo, não sei. Não sei qual é o. Ei, grande música, o meu. Mas isto não foi o primeiro grande sucesso dela. Agora concordo contigo, esta coisa está mal feita. Esta também podia escolher para o. Se calhar até já escolhi aqui para os colhões. 2001, esta seria. Quem é? Quem é que está a falar? Não sei. Jennifer Lopez. Pois já parecia-me. Então se sabes, dizias. É, pois não. Pum. É, nada a ver. Até ainda teve antes o. O FBI If Malabre. You had my love and I gave Waiting for Tonight. Sim, mas o FBI foi o primeiro. Foi do primeiro One the Six. Ei, foi. Ah pá, isto está mal feito. Vamos mandar já uma cabeçada. Continuando, tu fizeste mesmo uma cabeçada, gostei dessa. Quando é sucesso aí, alguma coisa ao lado. É nada. Eu também o que é que faço, mas o quê? Primeiro motivo é reportar estes CDs que originaram várias das primeiras emissões, o quadro da música. Sei qual é que é a música, pode ser que ainda consiga saber qual é que é o CD. Segundo motivo é que no nome do grupo tem um amigo meu e antigo vizinho do Oscar. Terceiro motivo. Não sabes quem é? Sabes. Não sabes. Terceiro motivo é aquele que eu digo que nunca vi aqui, se viesse cá. Terceiro motivo é que faz letras, a sua letra retrata o problema, a tragédia, o horror de muitos transeuntes. Urdes Albarrã. Eu também cantou, não sabia. Retrata quando uma pessoa está sozinha e sem ninguém para amar. Sim. E eu, que sem ninguém para amar não é bem assim, mas a parte da solidão entendo. E, na altura, quando conheci as CDs, não identificava, mas foi através das CDs que eu conheci esta música. E? Outro motivo. Há muitas relíquias antigas de música portuguesa que não é do conhecimento da maioria do povo nacional ou do povo luso. E cada vez essa deveria ser mais divulgada. E é neste contexto que entra a Rádio Antena Web. Ah. Divulgar coisas bonitas, quer antigas, quer novas. De música nacional do repertório português. Escutemos, pois, Conjunto Académico João Paulo, com a música Eu Tão Só. Faz parte do CD de número. Já sabes que é o meu amigo teu vizinho? Não. Ah! Oi, filha mateira da varanda! Eu digo, Conjunto Académico João Paulo, ele diz que não sabe qual é o nome. Ai! É aquela história. Oh, Carlos, como é que chamas? Não sei. CD número 2. Ei, tão cedo, então não é de cedo, não pode ser. De certeza que é de 2. Eu também não queria que. Ah, e também só eram 5 CDs. 2,60, 3,70, 4,80, 5,90. É, capaz. Eu acho que era de 2 e acho que era a faixa número 13 ou 14. Mas tu sabes isso. Bem, não interessa. Vamos ao conjunto de. Mas também já vemos isso. E também uma pequena referência àquele programa que já falámos aqui várias vezes, Estranha Forma de Vida da Antena 1, uma retrospectiva da música portuguesa desde que há a Rádio Nacional. Se fosse o quadro esta música. O Eu Tão Só, que já passou o quadro da música eu também. Eu tão só, sem ninguém para amar, eu tão só. Que já passou no quadro da música também, já passou no Estranha Forma de Vida. Olha, eu sou bem bom, rapaz. No outro dia, no Tears in Heaven, quando escolhi o Tears in Heaven, não falei nos programas já ter passado, não falei no Canta-me Histórias. Que foi logo na primeira emissão. Não, foi a segunda música da primeira emissão do Canta-me Histórias. E foi uma das músicas que passaste no cassete 90. Pronto, é isso. Falei no cassete 90 e não falei no Canta-me Histórias. E agora? Canção número 1, intérprete. É número 1, qual é que é? Anakin. Ah, Anakin. Título: O Desilusionista. Canção número 2, intérprete. De Linda. Canção. Título: Movimento Perpétuo Associativo. Canção número 3, intérprete. Joana Melo. Tintão-lo. Marco Fidente. Canção número 4. Intérprete. Resistência. Título. Nasce Selvagem. Canção número 5. Intérprete. João Manito Dela. Título. Canimambo. Canção número 6. Intérprete. Conjunto Académico João Paulo. Título. Eu Tão Só. Não esqueçam que na terça-feira ou é quinta. Por acaso não sei o dia. Portugal vai estar na Eurovisão. Ah. É numa das minhas finais. Devíamos saber isso. Quando é que vai ser? É uma feira. Okay. Ou terça ou quinta-feira, vamos ver Portugal a ficar em último lugar. Portanto... E agora deixa-me só dizer também que na próxima semana vamos ter um especial Eurovisão. Vamos ter um especial Histórias da Eurovisão durante uma hora. Com músicas do festival. California. Músicas que, atenção, não vão à final da Eurovisão. Tupac Shakur com Dr. Dre, 1996, on the scene. Yo, yo. California Love. Queres ver como é 96? Era pronto. Online Zone Me, o álbum. 1996. Este também não foi o primeiro sucesso dele, mas sempre. Vamos ter um especial no Eurovisão e depois para falar sobre a final que não vai ter Portugal. Esperemos que nesta edição não haja a música portuguesa. Mas é, vamos ter então, na próxima semana vamos ter um especial Eurovisão, ou melhor, um especial da Eurovisão, com uma hora de duração, onde só vão constar, uma hora, enfim, quase, onde vão constar só músicas que não passaram à final. Muito bem. Deste ano. Deste ano. Mas uma hora não chega. Então não chega? Para as músicas todas que não vão, não. Ah! Não, não vão passar todas. Ah, está bem. Vão passar algumas. Está bem. Vamos embora. Vamos embora, então. Sozinho. Está bom. Fui! Já, meu, agora foste para a teenager. Fechamos assim, para a semana comemoramos o meu aniversário, 87. Por acaso não vamos comemorar o meu, mas os outros. 26 de maio, cá estaremos. A primeira música vai ser... Tudo acabou nessa manhã de fim de verão. Tudo mudou, porque viver sem ti? Se o que há do nosso amor nessa praia ficou. E eu tão só vivo a pensar em que outros braços andarás. Nem quero saber se saudades terás, mas lamento esse amor que na areia nasceu e nas ondas se foi, para sempre morreu. E eu tão só, tão só, sem ninguém para amar. E eu tão só, sem ninguém para amar. E eu tão só, sem ninguém para amar. E eu tão só, quero viver e para longe partirá. Quero encontrar o amor que sonho, sem chorar abandono essa minha ilusão. Eu tão só, fazei meu Deus com que eu não tenha de voltar. Quero esquecer essa praia, esse mar, pois lamento esse amor que na areia nasceu, que nas ondas se foi, para sempre morreu. E eu tão só.